É, mano, escutei o CD dos caras. O bagulho é bom mesmo, ó. Surpreendeu. Aí, tio, tô com o CD dos moleque ali da quebrada ali. Os moleque canta bem, hein? Aí, vou levar lá pra vocês verem lá. O bagulho é louco, hein? Vocês vão gostar. É, tio, a letra dos caras é firmeza, hein? Produção louca. Gostei, hein? Então, rapaz, olhei no show dos meninos ali, os caras cantam bem mesmo, os caras bom, tem talento, hein, mano? Superou as expectativas aí. Aí eu tava na ideia com os meninos da Falange ali, aí os caras deu maior atenção, maior simplicidade mesmo, hein? Vi que os caras dão sangue no rap, mudou o meu conceito. E aí, moleque, aquele CD lá que eu te prestei lá? Da hora, mano, gostei, o bagulho é da hora, mesmo. Falei pra você que o bagulho é louco, senhor. Nunca você pode. Zica mesmo. É, nunca você pode jogar um livro pela capa. É quente. Você tem que analisar o fato e depois tirar sua conclusão, mano. Então, é gratificante olhar pra trás e lembrar de todos os caminhos percorridos, dos sonhos que hoje se tornam realizados. Os meninos da Falange, hoje, é uma prova disso. Um exemplo de perseverança, conquista e, principalmente, de toda a coragem. Aê, firmeza, hein, irmão. Tá vendo? Falei pra vocês? Que eu falei lá no começo, no início? Tá ligado? Coragem, mano. Tem que ter fé, mano. Fé em nós mesmo, tá ligado? Fé em Deus, fé em nosso talento, certo, tio? Chamou, hein, tio? Pode crer, tio, só. Aí, foi da hora. Foi da hora mesmo. Da hora, mano. Irmão, eu dedico esse brinde aqui à nossa vitória, truta. Digna de toda a glória, tá ligado, irmão? É o seguinte, nós passamos aí por várias barreiras aí, certo? Vários sufocos, tio. Fecharam as portas pra nós aí. Só que é o seguinte, o inimigo não tá ligado, irmão. Porque quando Deus abre a porta, ele não consegue fechar, tio. Eles podem tentar tirar tudo de nós, mas não vai nunca conseguir tirar a nossa coragem, nosso talento, tá ligado, tio? Que isso aqui é nosso, irmão. Com certeza. Isso é nosso e não tem ninguém pra tirar isso de nós, não, certo, tio? Vamos seguir em frente desse jeito. Fé em Deus e coragem sempre, irmão. Só isso mesmo, tio. Aí, só tem a agradecer a Deus e a nossa família aí, tio. Fechou fechando também. Inclusive, eu quero agradecer vocês aí pela oportunidade. De coração, a Falange agradece. Pra quente, isso mesmo, hein? Toda a rapa aí, de todas as quebradas, tá ligado? Que nos apoiaram aí, mano, até o fim. De coração, mano. Agradecido mesmo. Firmeza total. Então, mano, queria agradecer a Deus pela oportunidade de tá aqui nesse projeto. E agradecer principalmente a Falange aí por ter me resgatado, moro? E agradecer a todos os loucos de bom coração aí que tá no corre aí. Daquele jeito. Glória a Deus, mano. Deus em primeiro lugar. Isso mesmo, irmão. Tamo junto até o final, truta. Que Deus aí continue iluminando a nossa trajetória, certo? Amém. Abrindo nossos caminhos aí. E que é só progresso, mano. Só progresso, certo? Só progresso. Só um brinde aí pra nós mesmo, certo? De menor, JJ e a Falange. Aê, isso aqui é questão de honra, irmão. Questão de honra, irmão.